Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Levante a mão aquele que nunca se atrasou para chegar no trabalho. Viu só? Ninguém levantou a mão. Bom, um atraso aqui, outro acolá, é até normal. Mas, senhoras e senhores, acaba de sair a lista das desculpas mais esfarrapadas dadas pelos funcionários atrasadinhos. Vamos a elas. Um empregado disse que corria atrás de seu gato na casa e acabou deixando cair sua bolsa de moedas em uma privada e não teve coragem de recuperá-la. E como não tinha mais dinheiro, teve de ir a pé ao trabalho. Onde está o dinheiro? Gato meu, que ninguém viu. O gato fugiu, seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Outro. Uma funcionária disse ter saído de casa com os sapatos da namorada do amigo com quem divide o apartamento. E só reparou na metade do caminho porque eram velhos e apertados. Teve que voltar a casa para trocá-lo. Talvez não seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. E olha, uma funcionária disse ter se atrasado porque precisou voltar para colocar uma capa de chuva no pato de cerâmica que enfeita o jardim, já que o serviço de meteorologia previa chuva para mais tarde. E outra, o funcionário tentou cortar seu próprio cabelo antes do trabalho, mas o aparelho parou de funcionar. Então ele teve que esperar até que a barbearia abrisse para ajeitar o cabelo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem disse que cabelo não sente? Cabelo não gosta de pente. E a última, gente, é pra acabar com o vivente. O empregado se atrasou porque se dirigiu ao seu emprego anterior. Por engano. Vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. E agradecendo a participação super especial da Gal Costa, do lendário Roupa Nova, daqueles que nunca saem de moda, o biquíni cavadão, e do mestre Raul Seixas, agradecemos sua audiência, desejando que não exagere nas desculpas pelos atrasos. Sempreavante! Quando acabar, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.